Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Nova, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Paulo Filipe, um dos novos párocos que vieram para Oliveira do Hospital e que faz parte da Unidade Pastoral de Oliveira Norte. O objetivo desta conversa é dá-lo a conhecer aos nossos ouvintes e, de modo particular, aos novos paroquianos. Ao longo do programa, falaremos também de uma conversão de uma ateia convicta ao catolicismo. Trata-se de um episódio bonito de uma ativista americana e professora de filosofia que rebatia há vários anos o catolicismo e, de modo particular, a lei moral, convencida de que a lei moral não era divina, mas de opção de cada um. Senhor Padre Paulo Filipe, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Muito bom dia. Vou-lhe colocar a primeira questão e que tem a ver com a sua vocação. Portanto, para que os nossos ouvintes o fiquem a conhecer melhor, eu penso que devo começar por este ponto. Onde nasceu, cresceu e como deu conta que tinha vocação para a missão que hoje que lhe foi confiada, que é a missão de sacerdote? Eu nasci no concelho da Lousã e nasci numa família cristã. E é neste contexto, na família cristã, que nasce também a descoberta da minha vocação. Desde criança, um fascínio muito grande pelo hábito franciscano. E é curioso que aquilo que mais me fascinava no hábito franciscano era o capuz do hábito. E a partir daí vou descobrindo o chamamento de Deus e que muitas das vezes vou negando ou vou colocando para segundo plano porque tenho muitos projetos, tenho muitas coisas em mente e vou sempre retardando, digamos assim, essa resposta ao convite de Deus. E acabo por entrar no seminário só aos 24 anos. Padre Paulo Filipe, de facto, Deus chama-nos através de coisas pequeninas, não é? E às vezes tão insignificantes, não é? Eu já tenho dito e hoje volto a afirmá-lo. Muitas vezes quem nos escuta pode estar a pensar, mas como é que foi chamado para padre, como é que foi chamada para freira, como é que Deus nos chama? Quer dizer, isto pode baralhar as pessoas, mas quer dizer, de facto Deus chama-nos através de coisinhas tão pequeninas. Por vezes fazemos ideia que Deus é um ser muito distante, que não está para nos aturar, que não está para ter coisinhas, delicadezas, atenções connosco. Afinal, Ele trata-nos como se fôssemos só um, através de coisinhas tão, tão pequeninas, que neste caso, eu sei que ia para falar, mas agora já lhe dou a palavra. Neste caso, através do hábito, pronto. Não é a primeira vez, aliás, pronto, eu tenho esta experiência porque quando é a primeira vez que venho aqui um sacerdote, sempre falo da vocação. E tenho em mente, às vezes já não me recordo o que é que me disse este ou o que é que me disse aquele, mas tenho em mente, portanto, as formas como Deus nos chama, às vezes tão simples, mas tão interessantes. Não é a primeira vez que alguém, através do hábito, é chamado. Eu estou a ver um sacerdote que esteve aqui na região muito tempo, e ele dizia, olha, nós somos 8 ou 9 irmãos, já não posso precisar. Ele é muito conhecido aqui em Oliveira do Hospital. Pronto, não está aqui agora. E ele dizia, eu uma vez pequenino comecei a olhar para o bispo e aquilo seduziu-me. Portanto, não há dúvida nenhuma que Deus chama-nos através destas pequeninas coisas. Aliás, o outro dia, quando aqui esteve o seu colega, o padre António Lareiro, eu falei-lhe até, e hoje volto a repetir, os nossos ouvintes que nos perdoem, que me perdoem e que me perdoem a mim, por estar a repetir o mesmo, mas Madre Teresa de Calcutá, que brevemente, com certeza, será canonizada, está-se à espera do primeiro milagre, e ela pequenina, com 10, 12 anos, ela não largava a mãe. A mãe tinha que a levar a um convento, porque ela não parava. Ora, com 10, 12 anos, ela não podia nem sequer entrar no convento. Mas pronto, com insistência, falava a mãe. E pronto, e a mãe disse-lhe, está bem, pronto, eu levo-te. E a partir do momento em que ela a levou, ela tranquilizou-se. E isto eu não disse na última vez, mas hoje volto a dizer. Entretanto, ela falou com um sacerdote lá do convento, e ele disse-lhe: olha, parece que tu tens vocação. E entretanto, ela não sabia o que era a vocação. Disse: ah, mas sim, parece que tens vocação. Disse: mas eu não sei o que é vocação. E ele disse-lhe mais ou menos isto: olha, vocação é tu pensares numa coisa e sentiste bem a pensar nessa coisa. Portanto, no fundo, isto é um pouco a vocação. Mas vou-lhe dar a palavra. Sim, a vocação não é um telefonema direto que o Senhor, que Deus faz a cada um de nós. A vocação acontece na nossa vida e descobrimos-la através da leitura de sinais em cada momento, e se estamos atentos de facto a esses sinais, descobrimos o modo como Deus nos chama e a pedagogia de Deus, que é sempre não de interferir na nossa liberdade, mas através da nossa liberdade esperar a nossa resposta, esperar o nosso sim. E na verdade, ao longo destes anos que eu levei a entrar no seminário, muitos sinais foram acontecendo. Algumas vezes me vi diante da igreja a olhar para a torre e para a cruz da torre e a perguntar: e por que não eu ser padre? E logo de seguida colocava a questão de parte. E penso que o momento mais forte foi quando alguém me disse: olho para ti e parece que vejo um padre. E o meu pároco, que teve conhecimento, porque essa pessoa em causa falou com ele, ele abordou-me e disse-me: ouvi dizer que queres ser padre. E eu disse: eu nunca disse tal coisa. E não tenhas medo. E aquilo perturbou-me tanto que tive que lhe dizer, passado um mês ou dois: eu não sei onde é que é o seminário, não sei como é que se faz para entrar no seminário, mas ponho-me à disposição de fazer essa descoberta, se Deus quer ou não quer, a minha vida para o sacerdócio. Padre Paulo Filipe, pronto, fiquei a pensar no que acabou de referir. Quando essa pessoa, que não interessa quem, disse: parece que vejo em ti um padre, se não foi assim, a ideia é esta. Sentiu-se bem com essas palavras? Incomodaram-me. Pronto, tudo bem. Como é que o outro dizia? Também é bom que às vezes a gente se sinta incomodado. Outro dia eu ouvi o seguinte, um sacerdote que estava a fazer uma homilia e ele dizia, parece que foi o padre António Vieira que disse isto: quando a gente vai de uma homilia e vai muito satisfeito com o que ouviu, isso não é muito bem. Agora, quando a gente vai de uma homilia e vai incomodado, isso aí é que foi um bom padre. Portanto, por isso é um pouco o que estava a referir. Olha, padre Paulo Filipe, pelo que me está a dizer, sendo que a vocação foi a coisa melhor que lhe podia ter acontecido. Claro, descobrir que na verdade Deus tem um projeto para nós. A primeira vocação que cada um de nós recebe é o dom da vida, e saber pôr esse dom da vida a render, digamos assim, em boa medida, eu acho que é a melhor descoberta que fazemos, é a melhor coisa que nos pode acontecer. Vou-lhe colocar uma questão que coloquei também ao Padre António Loureiro o outro dia e que nunca tinha colocado a ninguém. Trocava a sua vocação por uma profissão de muito prestígio? Não. Eu não sou padre para procurar prestígio, não sou padre para me evidenciar. Sou padre para amar aqueles que estão à minha volta, aqueles que me são confiados, para amar esta humanidade que é amada por Deus. Esse não é significativo, portanto não há dúvida nenhuma que não. Aliás, se hesitasse, haveria alguma coisa que não estaria bem, pois, e que teria que ser retificado. Olhe, já agora, que seminário já que frequentou? Frequentei o seminário diocesano de Leiria e o seminário maior de Coimbra. E depois desse período, por onde passou? Onde tem estado? Para que os nossos ouvintes fiquem com uma ideia. O tempo de seminário, ainda como seminarista, passei por diversos lugares ao fim de semana. Estive em Mira, nas paróquias de Mira. Entretanto, estive também no pré-seminário durante 2 anos, creio. Estive também na paróquia de Mortágua com o padre António Loureiro durante um ano e depois estive com o padre Rodolfo em Nogueira do Cravo no meu último ano de seminário. Ordenado, estive nas paróquias de Penela e depois de Penela, 11 meses depois de ter estado em Penela, fui para Pampilhosa da Serra. Então, já andava aqui por perto, pois esteve com o padre Rodolfo em Nogueira. Há pouco, quando eu falava da vocação, de uma vocação de alguém que viu um bispo, era o padre Rodolfo. Não tem mal isto, portanto, não tem importância. Olha, uma última questão para depois fazermos um pequeno intervalo. Como é que a família e os amigos reagiram ao saberem que estava a pensar em ir para sacerdote? Não foi fácil. Não foi fácil, em primeiro lugar, dizer à família que estava a pensar em entrar no seminário. Penso que foi um pouco difícil. Eu acho que é sempre difícil falarmos dos nossos namoros, porque o tempo de namoro é sempre um tempo de descoberta e falarmos das nossas descobertas é quase como estarmos a abrir a caixa dos nossos tesouros para os outros. Da parte da família houve uma reação, digamos assim, de silêncio e ao mesmo tempo de me dizer, então, a vida é tua, tu tens de decidir aquilo que de facto queres para ti e aquilo que vai realizar a tua vida e que te vai tornar feliz. Em relação aos meus amigos, muitas vezes me perguntavam, mas é isso mesmo que tu queres? Tens certeza de que é por aí o caminho? Confesso que outros colocavam algumas interrogações dizendo, não chegas lá, dificilmente. Parece-me que não é esse o teu caminho. Não é fácil falar de namoro, principalmente nos primeiros tempos disso. De facto, isso é muito bonito, é muito profundo, é significativo. Se na vida de um casado, pois se calhar nos primeiros tempos, a pessoa guarda, de facto, aquele namoro que está a começar, de se desenvolver, pois não há dúvida nenhuma que para um sacerdote, para uma freira, realmente é um tempo de namoro, porque no fundo acaba por estar a dialogar com Deus, está a namorar com Deus. E esse namoro, pronto, acaba por ser de facto assim. E também para um casado, também é um também, mesmo casado, é um tempo de namoro com Deus, porque nós devemos dialogar, devemos pôr os nossos problemas a Deus. Continuo a dizer, Deus não é um ser distante. Deus é como que só cada um de nós existisse. Portanto, nós podemos lhe pôr todos os problemas à vontade e com muito mais facilidade do que os colocamos aos ministros, ao secretário de Estado ou ao Presidente da Câmara. Aí precisamos de audiência, precisamos de um amigo para nos conseguir, se calhar, que a gente consiga isso muito mais rápido. Aqui nem o telefone haveria, quer dizer, a gente de um momento para o outro está, e se quiser ainda mais recolhido, vai a uma igreja, vai em frente ao sacrário e dialoga o tempo que quiser entender e certamente que se estiver atento, vai obter muitas respostas para os assuntos que pretende. Não sei se quer comentar, senão vamos ao intervalo. Eu penso que estou de acordo com tudo aquilo que disse e até recordava também a Madre Teresa de Calcutá quando lhe perguntam sobre a oração e ela diz, estou diante de Deus em silêncio, pura e simplesmente. E a oração parte daí, do colocar-se diante de Deus, não com palavras, porque é Ele a palavra. E quem se coloca em silêncio diante de Deus escuta essa palavra viva, essa palavra eficaz, essa palavra transformadora, essa palavra capaz de converter a vida e o coração, de mudar totalmente a nossa vida. Um homem contou-me que da montanha se toca ao céu, que se encontrou ao subi-la, mas ao descê-la se perdeu. Viu rastros de cobra e pegadas de leão. Esta vida não sobra quando se olha só para o chão. E tentou fugir do trilho, beijou o tempo como um filho. Acordou numa alvorada

E eu penso que isto não acontece por acaso, até porque o outro dia falei de um outro caso no mesmo dia. No Domingo de Ramos deste ano, esta professora ateia de filosofia percebeu claramente que a lei moral não dependia da vontade humana, mas tinha origem divina. Viu que a lei moral e a verdade não dependem de cada um, mas de Deus, e que a religião católica era a única que lhe mostrava com clareza o que ela intuía. É desta forma que ela vê as suas teorias e convicções a desmoronar diante da única verdade que é Deus. A partir desse momento, Lia Libresco deixa o ateísmo e converte-se ao catolicismo. Deu uma entrevista à CNN e disse que se sentia muito feliz e que é belo quando se dá conta que quase tudo o que pensava que era verdadeiro, na verdade era falso. Disse que se sentia renascida e que é ótimo participar na missa e saber que está ali Deus feito carne. Muitos continuam a contatá-la, vários milhares, portanto, através do blog. Uns apoiam-na e dizem-lhe, olhe que eu já estava farta de rezar por si. Outros dizem que se sentem completamente frustrados. Muitos lhe perguntam o que é que ela vai fazer com o blog com que combatia o catolicismo. E ela responde, quando uma pessoa é honesta, procura a verdade. E não tem medo de entrar em diálogo. Por isso, o blog vai continuar para mostrar que a verdade não era o que eu pensava e que, independentemente das crenças de cada um, é necessário parar e pensar, e se houver alguma coisa que te obrigue, diz ela, a mudar, não tenhas medo. Lembra-te que a tua decisão pode melhorar a tua visão das coisas. Padre Paulo Filipe, foi um bocadinho extenso, mas pronto, achei que devia fazer esta exposição para que possamos apanhar isto, se calhar, com mais profundidade. Portanto, temos aqui várias pontas. Eu não sei como é que prefere, se quer. Eu trago várias questões para estas pontas, ou se quer fazer algum apanhado. Como é que. Ponto de culpa. Posso continuar? Hã? Pronto, vou colocar então as questões. A primeira questão que eu trago relacionada com este assunto é o seguinte: portanto, esta professora, esta senhora. Tinha uma dúvida. Pensava que vivia na verdade e vivia na mentira. Ela que o diz, tanto de uma forma séria, quando diz que quando pensava que a lei moral era uma opção humana e depois viu que era uma lei que é uma lei divina. Para a maioria dos católicos este problema não se põe, por sabermos que ao nascermos trazemos a chamada lei natural. Quando fazemos o bem, sentimos-nos felizes. Quando fazemos o mal, sentimos-nos tristes. Agora, a minha questão é esta seguinte. Uma criança, ao nascer, traz a noção do que é bem e do que é mal, mas se depois não continuar a receber valores doutrinais, morais, ela com o tempo perde a noção do que é bem ou mal, ou não? Sim, uma criança está em crescimento e está como uma folha de papel a receber, digamos assim, aquilo que cada um vai escrevendo na sua própria vida e aquilo que ela vai recolhendo ao longo da vida. Se o ambiente onde cresce, se o lugar onde está inserida não lhe proporciona essa capacidade de descoberta do bem e da opção pelo bem, mas se cresce e vive num ambiente onde o mal existe e é até mostrado como algo a praticar e algo a seguir, é claro que esta criança vai começar a fazer a opção errada na sua vida, mas um pouco também por aquilo que é o contexto onde está inserida. Pois, eu aproveito para dizer o seguinte, eu há anos estava também num período de férias, dei um saltito lá baixo ao Algarve. E depois, numa homilia, ouvi um sacerdote, mais ou menos o seguinte, que vou registar, embora de uma forma lacónica. E ele dava o exemplo de um miúdo, uma coisa terra a terra. Se uma criança for um miúdo, for roubar um melão, ele chega à casa, ou para onde quer que leve o melão, e ele sente ele sente que não fez bem. E se fizer aquilo 3 ou 4 vezes, portanto, a consciência dele diz-lhe que não está a proceder bem. Agora, claro, se ele faz aquilo 20, 30 vezes, a consciência dele como que relaxa. E então ele deixa de ter a noção do bem e do mal. E este é que é o grande perigo, não é? Exatamente, exatamente. E penso que aí a grande responsabilidade, digamos assim, na educação para os valores e na vivência dos valores cristãos está naqueles que acompanham a criança, em primeiro lugar a família e depois também a comunidade cristã e a sociedade em geral, que deve ajudar cada criança, cada ser humano a descobrir e a amar o bem, que está dentro de cada um de nós, mas que é preciso explorá-lo e é preciso aperfeiçoá-lo, porque senão facilmente nos deixamos levar pelo mais fácil e por aquilo que pode ser a sedução do momento e que acaba por nos desequilibrar e acaba por nos levar por caminho completamente oposto à realização da nossa própria felicidade. Isso é, pronto, creio que é muito grave para os pais, porque, pronto, os pais são os primeiros educadores, são os primeiros responsáveis e, como tal, eles têm a obrigação de educar nos valores morais os filhos. São os primeiros responsáveis. Portanto, um dia, quer queiramos, quer não, um dia isto vai acabar aqui e daremos conta de tudo o que fizemos e até do que não fizemos. Por isso, os pais são responsáveis pela educação e pelos valores dos filhos. Se não lhe dão, é uma pena, porque aquela criança acaba por não receber aquilo que tinha a obrigação de receber. E se essa criança não recebe, o que é que vai acontecer? Amanhã não o pode transmitir porque não recebeu. E se calhar os pais serão mais responsáveis, se calhar, eu não estou a julgar ninguém, nem posso, mas se calhar os pais serão mais responsáveis do que os filhos. E eu creio que isto é grave. Nós utilizamos muitas vezes aquela frase, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E portanto, a César tinham que lhe dar o dinheirinho ou as notas, cheques naquela altura creio que não havia, ou as moedas, porque trazia a efígie. Mas a verdade é que nós somos a imagem de Deus. Portanto, nós somos a imagem de Deus e não podemos frustrar. Nós temos uma parte espiritual e, portanto, os pais, a sociedade, como há pouco falava, têm uma responsabilidade para connosco. É pena, de facto, se a não cumpre. Eu creio que foi há 3 semanas, tive aqui uma conversa com o antigo pároco daqui de Oliveira, o padre António Borges. E falávamos também, portanto, desses problemas, e eu referia-lhe um episódio que posso, de uma forma também lacónica, falar. E o que eu dizia era mais ou menos o seguinte: uma pessoa que vive em Lisboa e que tem lá outra irmã que também está em Lisboa, e ela tem um cão, e pronto, e tudo bem. E ela dizia o seguinte: olha, eu começo a notar que a miséria é tanta em Lisboa que as pessoas pegam num pau, metem-lhe um arame ou um prego e tiram já dos contentores algo que possam levar, comer e essa coisa toda. Entretanto, a minha irmã tem um cão e, em vez de lhe dar a comida em casa, ela passa pelo restaurante, compra um frango e leva-lhe. E o outro dia dizia-lhe: oh, fulana, mas então tu podias... Ah, mas ele tem que comer. Sim, mas se calhar, em vez de lhe dar as comidas já de restaurante, porque é que tu não fazes em casa? Ah, mas isto está a trabalho. Portanto, isto é a falta de sensibilidade, isto é a falta de valores. E eu depois dizia-lhe: olha, eu estive outro dia numa homilia, que não foi o padre que disse isto, mas foi um casal que vai com frequência a Moçambique, e ele dizia, portanto, creio que era de 5 a 5 minutos que morre uma criança por não ter que comer. Dizia, e a diferença do euro Para a moeda moçambicana, que agora não sei qual é, mas que eles disseram, aquilo é uma coisa extraordinária. E com o euro nós damos o lanche a mais de uma dezena de crianças. Quer dizer, isto de facto é um crime, quando nós perdemos os valores. Isto são valores. Portanto, nós temos responsabilidade perante a sociedade. Mas olha, desculpe lá, eu alonguei-me e já não sei. Eu penso que, ainda voltando a esta questão das famílias, hoje aquilo que nós sentimos é que as famílias, pelas diversas ocupações que têm, pelo tempo tão preenchido pelo trabalho e por tantas outras solicitações, às vezes deixam um pouco descuidado esse trabalho que é a educação dos próprios filhos. Descuidado neste sentido, não é que não se importem com os filhos, mas às vezes tentam dar-lhes coisas para substituir o amor. E quando se está a dar coisas em substituição do amor, não se está a ajudar a crescer, não se está a ajudar a pessoa a formar-se como pessoa. Eu costumo dizer que o amor não é a colheita de frutos, mas é um campo onde se deve semear afetos, onde se deve semear exigências, onde se deve semear ternura, e depois a seu tempo e tudo isso irá frutificar. O amor é sempre uma sementeira e não a colheita de frutos. Necessário no seio da família e, de modo especial, dos pais para com os filhos, mas também os pais são eles alguém que deve fazer germinar as sementes do amor dentro de si, porque não estão só para dar, eles também recebem e crescem com os próprios filhos. Cada lágrima que choras é uma canção. Cada canção que amas é uma verdade. Cada verdade que vives é uma praça que me proíbe de esquecer. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre Paulo Filipe, um dos novos párocos que vieram para a Oliveira do Hospital, para a Unidade Pastoral Oliveira Norte. Portanto, o objetivo desta conversa tem sido dá-lo a conhecer aos nossos ouvintes e, de modo particular, aos paroquianos. Entretanto, temos estado a conversa acerca de uma conversão de uma ateia convicta, portanto, que se converteu ao catolicismo, e vamos continuar por mais um bocadinho este assunto desta professora de filosofia, com base no que ela disse. Vamos aqui voltar a falar mais um bocadinho até sobre a lei moral, que era um dos problemas que mais a preocupava e era praticamente o ponto forte com que ela rebatia o catolicismo, era a lei moral. Padre Paulo Filipe, há pouco falávamos das crianças, portanto, pronto, se os pais não lhe dão valores, não há dúvida nenhuma que elas acabam por perder aquela noção de bem e de mal, a tal lei natural. Mas isto pode acontecer também com os adultos, ou não? É claro que sim. Eu penso que todos nós somos seres a caminho, somos peregrinos. E uma peregrinação interior do maior conhecimento de nós, de um aperfeiçoamento de tudo aquilo que temos, tudo em nós não é um dado definitivo, mas deve ser sempre conquistado todos os dias. Os valores que temos, aquilo em que acreditamos, todos os dias somos chamados a fazer uma renovação, digamos assim, dos nossos compromissos e daquilo que preenche e satisfaz a nossa vida como bem e como belo, em ordem à felicidade. Eu às vezes vejo, e o Padre Paulo Filipe vê também, e toda a gente vê, por vezes vemos na televisão, pronto, pessoas que roubam, que matam, que fazem 30 por uma linha, e depois dizem, que mentem, e dizem, eu estou de consciência tranquila. Que aí está, portanto, não há dúvida nenhuma que é a consciência que já relaxou e, portanto, tanto relaxa nas crianças como relaxa nos idosos, desde que não se recebam os valores, não há dúvida nenhuma que corre-se esse risco e esse é o grande perigo. E creio mais que esse é o perigo da cidade, de uma boa parte da cidade atual, que hoje está no ativo uma geração que recebeu poucos valores e que hoje tem dificuldade em transmiti-los. Eu vejo isto. Eu também sou catequista e vejo os miúdos que... Pronto, que é uma pena, de facto, o que acontece com eles. Quer dizer, a gente vê que em casa se lhe dá muito pouco, quase nada. Penso que não se lhe dá o mínimo. Eu ano passado tive o nono e o décimo ano. Eu tive miúdos no nono ano. Isto parece mentira, mas é verdade. Não sabiam o Pai Nosso, não sabiam a Ave Maria. E eu disse, bem, estes casos não se ensinam. Se em casa o rezarem, isto fica no ouvido, ouve-se, quer dizer, nem é preciso estar a ensinar. Portanto, e aí está, portanto, isto é a geração que, de facto, eles se calhar também não terão culpa, talvez tenham sido os pais, talvez tenha sido a sociedade, mas não receberam valores, e se não receberam, também não os podem transmitir. O que é que a gente pode fazer quando temos uma geração, porque temos, não é? Não vale a pena estarmos aqui a dizer que não, porque a verdade é para ser dita, e penso que era João Paulo II que dizia, não vale a pena a gente estar a esconder uma realidade. Agora, também não podemos ficar sossegados, que temos que fazer alguma coisa, desde que as pessoas queiram, não é? O que é que a gente pode fazer com esta geração para tentar, se as pessoas quiserem, alterar esta situação? Eu penso que tenho partido do testemunho. Só o testemunho daqueles que estão comprometidos, daqueles que dão a vida pela sua fé em Jesus Cristo. Só a partir desse testemunho é que se consegue inverter, digamos assim, este caminho que se está a fazer. As pessoas precisam de alguém que lhes diga que vale a pena amar a verdade, precisam de alguém que lhes diga que vale a pena lutar pela justiça. têm que, ou precisam de alguém que lhes faça ver que viver os valores não é uma escravatura para ninguém, antes pelo contrário, é a libertação da pessoa humana, é a libertação do coração humano e é o encontrar-se verdadeiramente realizado e verdadeiramente feliz. Padre Paulo Filipe, esta professora de filosofia, uma ateia ativista que se converteu ao catolicismo, diz numa determinada altura que se sente renascida e que é ótimo participar na missa onde está Deus vivo. Portanto, esta mulher está a fazer uma caminhada para Deus. Concorda com certeza com isto? Com certeza. E penso que para ela fazer essa afirmação é alguém que percebeu verdadeiramente o sentido da Eucaristia. Quando era afirmado que a questão da lei moral que tem a ver com cada um, eu até certo ponto concordo que cada um de nós deve ser responsável pelo seu crescimento e ser que responsável pela descoberta daquilo que Deus deixou semeado no nosso coração, desde o nosso nascimento. Mas nunca pode ser algo desprendido da comunidade e nunca pode ser algo visto de forma isolada, de forma a pensar que sou eu o dono da verdade ou da minha verdade. E ela, quando faz essa experiência comunitária, quando faz essa experiência da Eucaristia, já chegou, digamos assim, à conclusão que só dentro de uma comunidade com a qual me identifico é que eu consigo crescer, é que eu consigo valorizar tudo aquilo que existe dentro de mim e posso pôr a render com os outros e para os outros a riqueza imensa que transporto dentro do coração. É de facto a celebração privilegiada para alimentarmos toda a nossa vida interior e ao mesmo tempo para nos comprometermos no mais profundo de nós próprios com aqueles que estão à nossa volta, com a comunidade onde estamos inseridos. Há pouco falou da missa e pronto, aliás, ela era na sequência do que ela tinha dito, o Deus vivo. Realmente isto é pena que a gente não apanhe isto, porque não há coisa igual. Portanto, Deus para o mundo não deixou nenhum bem igual à Santa Missa. E para nós que vamos, também, por mais que a gente procure, por mais coisas que a gente faça, também não tem outro bem igual. É pena que, de facto, muitas vezes o nosso comodismo ou outra coisa qualquer que não nos deixe dar mais uns passos, porque poderíamos crescer muito, não é? E não nos podemos esquecer, pronto, que o que eu disse há pouco e o que o padre disse, nós não somos só corpo, somos corpo e espírito e, portanto, precisamos alimentar as duas partes. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ou domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre Paulo Filipe, um dos novos párocos que vieram para Oliveira do Hospital e que faz parte da Unidade Pastoral de Oliveira Norte. O objetivo desta conversa é dá-lo a conhecer aos nossos ouvintes e, de modo particular, aos novos paroquianos. Temos estado a falar acerca de uma conversão de uma ateia convicta ao catolicismo, em que ela pensava que a lei moral não era uma lei divina, que não era um problema divino, mas que era uma opção de cada um. Penso que seria, de facto, uma grande desgraça se fosse uma opção de cada um, porque se, de facto, nós não tivéssemos a noção de que é a eternidade, eu não sei o que é que cada um de nós faria. Padre Paulo Filipe, entramos então na parte final do nosso programa e eu não referi isto, mas vou dizê-lo agora. Esta professora de filosofia que se converteu ao catolicismo, que era ateia, e que era uma ativista, ela tinha sido influenciada pelo evolucionismo. Portanto, nas nossas escolas fala-se muito do evolucionismo e de quem foi considerado o pai do evolucionismo. Eu não sei se quererá dizer alguma coisa acerca do evolucionismo, mas o que eu sinto é que realmente isto é uma pena. É uma pena porque toda a gente sabe que o evolucionismo não chegou a nenhuma conclusão. Foi uma coisa da cabeça dos inimigos do catolicismo. Foi uma coisa própria dos ateus. E nunca se chegou, apesar de terem passado 150 anos, nunca se chegou a nenhuma conclusão. O próprio Darwin, que é o pai do evolucionismo, um pai escolhido pelos ateus, porque era o que lhe dava mais conveniência, que lhe dava mais jeito, e que foi metido nisto, também nunca chegou a nenhuma conclusão. Os próprios evolucionistas, o que é que acontece? Eles estão em divergências completas e absolutas e não chegam a nenhuma conclusão. O próprio Darwin, que foi puxado para esta história, e o que é que ele tem a ver com o evolucionismo? Isto parece estranho, e a quem nos escuta, e se calhar àqueles que na escola falam tanto de evolucionismo, mas de facto isto é uma pobreza, e é pena que eles não leiam o que aconteceu com o Darwin. O Darwin deu de facto uma volta ao mundo, foi uma boleia que ele apanhou. Ele era amigo de um amigo do comandante do barco. Não sei se o padre está ao corrente disto. Ele era amigo do comandante do barco. O barco não ia propriamente para ver nada de espécies, nem nada. O barco ia numa missão, um barco da marinha inglesa ia numa missão de ver as costas. E, portanto, planou vários anos. E a verdade é esta, quer dizer, sim, ao longo desses anos, claro que eles viram muita coisa, porque andaram vários anos nessa viagem. E quando chegou, o que é que Darwin fez? Não fez nada, quer dizer, nada. Portanto, continuou a manter a vida que mantinha, portanto, andou a criar borboletas durante, parece-me, 15 anos, e não fez nada. E depois, mais tarde, então o que é que por inveja, ele leu um livro, que parece-me que de Alfredo Wallace, penso que foi dele que ele leu este livro, que tinha a ver com o evolucionismo, e aí veio a inveja de cima. Quer dizer, então eu que fiz uma viagem por causa do evolucionismo, e agora vem este indivíduo falar-me do evolucionismo, e aí ele ficou entusiasmado, mas continuou. Portanto, eu creio que ele escreveu um livro passado, agora não posso precisar, mas cerca de 20 anos depois dessa missão, andou 15 anos a criar borboletas e a fazer um outro produto, uma outra cultura qualquer. E só depois, mais tarde, quando ele leu um outro livro, que ficou de facto também sobre a evolucionismo, ficou entusiasmado, e ele escreveu o primeiro livro. Portanto, e não falava praticamente de grandes coisas do evolucionismo. Portanto, tudo isto, desculpem-me quem me ouve, isto é uma treta. Mas pronto, isto foi bem apanhado e hoje mesmo nas escolas se fala muito de evolucionismo. Mas isto não tem base nenhuma. O próprio Pio XII, vendo que tanta gente falava de evolucionismo, escreveu uma encíclica e pedia, portanto, para se fazer um estudo do evolucionismo. Ele também queria, a Igreja queria saber a verdade. E a verdade é que Pio XII fez este pedido, parece-me que há 60 anos, e nunca chegou a conclusão nenhuma. A única conclusão a que chega é que, de facto, aqueles que estudaram o evolucionismo, os especialistas, eles estão em divergências uns com os outros. E isto é o evolucionismo. Eu não sei se o padre Paulo Filipe quer dizer alguma coisa acerca disto, se não, mas quer dizer, isto de facto é andarmos a promover a ignorância, porque já que o Darwin era portanto, era um aluno medíocre, diziam no meu tempo, que era um burro, mas pronto, não, hoje não se diz isso, até por questão, parece-me que há uma tendência para eles desaparecerem. Agora, a verdade é que não chega a nenhuma conclusão, no entanto, a escola continua a dar-nos isto. Bom, se calhar é mesmo isso, é criar borboletas e não se sabe muito bem para que é que se estão a criar essas borboletas. O homem, quando se fecha em si próprio e quando não é capaz de abrir a alma, abrir a mente, abrir o seu coração a Deus, tem de procurar respostas noutras, em teorias, tem que procurar respostas noutras afirmações. E penso que o evolucionismo é, no fundo, uma tentativa de dar resposta a este desejo que o homem tem de Deus, mas porque não se dispõe a abrir o coração, a mente, para ele, acaba por se fechar numa teoria para tentar resolver a questão e para tentar fechar ou silenciar essa questão de Deus que mexe dentro dele. Ouvi os sábios todos discutir, podia a todos refutar a rir, mas preferi, bebendo na ampla sombra, indefinidamente só ouvir. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem. Todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Vejo a pompa e ao poder, visto que pode sem razão nem ser. Obedece que a vida dura pouco, nem há por isso muito que sofrer. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem. Todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem. Todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Paulo Filipe, o nosso tempo vai se aproximando do fim, mas eu tenho aqui ainda a possibilidade de lhe colocar uma, talvez uma última questão, para utilizarmos o tempo todo, e também não dá para mais, de modo que eu vou-lhe colocar uma última questão, e se depois quiser dizer alguma coisa, portanto, e damos por encerrado este programa. Bento XVI disse já este ano que um dos maiores problemas da sociedade atual é o analfabetismo religioso e que os católicos devem empenhar-se para o superar. Peço-lhe um comentário a estas palavras do Papa Bento XVI em março deste ano, que são um bocadinho fortes, mas são dele. Não poderia estar mais de acordo. Não apenas pela comunhão que tenho que viver e manifestar com o Papa, mas por aquilo que essas palavras significam para nós hoje, para nós cristãos, para a Igreja. Em várias conversas que às vezes tenho travado com jovens em preparação para o casamento, ou até em preparação de pais jovens para o batismo dos filhos, eu gosto muito de falar das questões da fé e às vezes pegar em determinados sinais, em determinados elementos bíblicos que parecem pormenores, e quando lhes explico o pormenor da questão, eles ficam fascinados e dizem: mas afinal nunca ninguém nos tinha ajudado a perceber que isto tem um significado profundo, que isto afinal tem tanto para nos dizer e abre o nosso coração, faz-nos entender o porquê das coisas e o paraquê de as fazer. Penso que, na verdade, os nossos dias, os nossos tempos têm de investir, nós temos de investir mais na formação dos cristãos, temos de investir mais na transmissão da fé, com aquilo que de mais belo a Sagrada Escritura tem para nos dizer. Porque senão corremos o risco de termos pessoas que apenas fazem as coisas por mera tradição, ou tradicionalismo, já não por tradição, mas por tradicionalismo, sem saber muito bem onde é que aquilo vai dar e o que é que, e porque é que se faz. Mas eu penso que, e aquilo que mais me fascina também a mim, é saber que faço uma coisa, mas perceber porque é que a faço e qual o sentido e a razão de a fazer. E penso que esse que também tem de ser um desejo de cada um de nós e tem que ser um desejo de cada batizado, de cada cristão. Padre Paulo Filipe, agradeço a disponibilidade que teve para estar neste programa. Foi o programa Conversas em Rede, de iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.